Web 5717, completo radar decolagem, sul para o nível de 340, na saída da El Leda Bridge. Afirmativo, terminal 340, da El Leda Bridge. Podemos aprar da El? Está presente, vou direto da El, Web 5717. Voando da El, obrigado. Web 5890 ali, mantendo zero. Ali mantendo zero, 5890. Rio 5973, passando 7, à direita, na minha escuta, Alfa Kilo, Bate 3. Virando à direita, Alfa Kilo, na minha escuta, para o Bate 3, última. Autorizado no zero, vento variável 2-9. Autorizado no zero, 5-0. Zero, decolou no zero, controle 1208. 1208, até a volta, obrigado. Controle Salvador, Web 5890, bom dia. Web 5890, contato radar decolagem, sul para o nível de 340, saída da El, Leda Bridge. Certo, 340, poderia voar da El, da PV? Vou direto da El, Web 5890. Voando da El, obrigado. Web 5717. Chame Santo Recife, 1251, alterna 133, decimal 35. 251 e 13325, obrigado. Whisky Juliette Lima. Escuta, prossiga. Whisky Juliette Lima, sensação de rebote, do da remota 13 para o posição 09. Realizado, reporta térmico. Tá ok, obrigado. E o Rio 5973, nós estamos sem enxergar o polo Marshall. Confirma o Rio? O Rio 5973 não está encontrando o Marshall para sinalizar o nosso ponto de parada. Gente, eu vou cortar na coisa para ela. Por gentileza. Nossa, a já foi coordenado o balizador. Ah, avistado o mesmo, senhorita. Tá, obrigado. Web 5890, chama Santo Recife, 1251, alterna 133-695, Web 5890, bom dia. Salvador na escuta da Airjet, Whisky, Juliette Lima. Prossiga, finaliza o reboque? Positivo, finalizado no gate número 9. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. dia, voo 995, cruzando 240 com a Golf. Golfo 995, essa identificação, autorizada chegada a Bonf, espera 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 com 1.015 na Bonf, identificou o voo 995. Voo 1804, essa identificação, desça para o nível de voo 050 na chegada a bordo. bom dia, Altan 35, na 7193, descendo 60, ciente da informação. Copia. Altan 35, no 7, a sua identificação, autorizada a chegada Buff, espera no jogo 060. Ciente, Buff, 060, autorizado, Altan 35, na 7. No 995, desça para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado final LS, ponto estabilizado. 2000 com 16 agora, agora lá na 5. No 804, desça para 4000 pés, ajuste no 06. Para 4000 no 06, boa noite, 04.